Fabiano Tailandense Produções. O vento sacode e levanta a poeira, espalha o lixo e transforma. Começa a barreira, sujeira da terra, atiçando fogo pra tudo queimar. Batendo com força, castigando o sujo, sujando a quem quer ser limpo demais. Soprando a orelha de quem sabe menos, empurrando a frente de quem sabe mais. Vento forte, professor. Vento forte, tradutor. Vente cheio, bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Fabiano Tailandense Produções. Castiga a burrice e assuntos do mundo, trazendo do norte o cheiro de paz. Sacode os cabelos da moça bonita, que logo se ajeita o som que ele faz. Chegando com a força do povo nortista, sofrer e lutar. Varrendo com força a sujeira, a preguiça, o vento do norte chegou pra ensinar. Vento norte, professor. Vento norte, tradutor. Vente cheio, bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Fabiano Tailandense Produções. E quando quiser ele logo derruba os altos bloqueiros que tem que cair, fazendo a limpeza de dentro de casa, soprando pra fora que tem que sair. Trazendo um canto nativo da terra, pra todos o que já sofreu.